Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, o programa Carreira na Contramão apresenta em primeira mão aquela canção que é considerada a rainha das entrevistas de emprego. A música Você, de Tim Maia. Convocamos nosso único repórter disponível, Vendrúsculo Barbieri, a apresentar esta canção à nação brasileira. Vendrúsculo, essa honra é toda sua! Nosso ídolo e grande doutor em ciências ocultas e datilográficas, Tim Maia, escreveu uma canção que relata a vida de quem procura emprego, a responsabilidade de quem precisa contratar e não errar, a felicidade de ser escolhido e a surpresa em ser mais do que se esperava. O mestre Tim Maia ficou tão alegre que cantou. Até que vim encontrei você. Até que vim encontrei você. E olha, professor, quando a empresa acha a pessoa certa, é uma exaltação danada. Um alívio. Achamos a pessoa certa. Você é algo assim. É tudo. E depois de contratada, começa a batalha dos 90 dias de experiência. Mas não é que no final da experiência, nosso trabalhador pede a conta? Tim Maia, entendendo este momento, desabafa. Mas uma breve negociação salarial consegue reverter a perda inevitável e tudo fica assim. Contando com a participação super especial do doutor Tim Maia e do repórter Vendrúsculo Barbieri, agradecemos sua audiência, desejando um final de semana muito, mas muito feliz. Sebravante! O maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.